Oi, gente, boa noite. Oi, obrigado pela presença de todo mundo de publicidade e jornalismo. Bom, gente, a gente está recebendo a Débora Tenka. Ela veio falar de live marketing. Hoje é aquele dia dedicado ao live marketing. Então, eu vou pedir, já de uma vez, vou pedir desculpas à Débora pela incompatibilidade aí de cores. A gente está aqui numa tentativa aqui, porque era para estar tudo um pouco mais avermelhado do que vocês estão vendo. Então, quando vocês imaginarem algo, tentem imaginar um pouco mais vermelho. Pegou sol, sabe como? É o máximo que a gente tentou ajustar aqui, mas eu acho... Me parece uma incompatibilidade entre o Mac e o nosso projetor, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria agradecer a presença de todo mundo. A Débora vai fazer aqui as primeiras apresentações. E aí, depois, a gente pode abrir um momento para pergunta, né, Débora? Então, gente, mais uma vez, obrigado. E vamos passar para a Débora aqui, para ela fazer a introdução. Obrigado. Oi, gente, boa noite. Então, vou também pedir desculpa pela incompatibilidade da minha apresentação com o projetor. Infelizmente, onde vocês estão vendo verde é inclusive a cor da minha agência, que é totalmente vermelha, assim, um vermelho meio alaranjado. Mas a gente vai fazendo um esforço imaginativo, que é uma das coisas que a gente tem que fazer todo dia para trabalhar, e vamos continuar. Então, falar um pouquinho de mim, né? Meu nome é Débora Tenka, eu sou uma pessoa de criação, essencialmente. Eu vim aquele caminho, o caminho de quem trabalha com live marketing hoje é um caminho que vem pela publicidade, né, normalmente. Agora que a parte toda de formação está sendo uma formação mais específica, vamos dizer assim, em termos de live marketing. Pelo meu sotaque, vocês já devem ter percebido que eu não sou daqui, né? Sou estrangeira, sou de São Paulo. Então, eu sou publicitária, trabalhei em agências de publicidade. Tem várias fotos minhas para vocês irem se acostumando com os meus diferentes cabelos, tá? Porque eu sou várias pessoas, então eu fui pondo várias fotos. Minha formação é como redatora, então eu sempre escrevi, depois virei diretora de criação. Falar um pouquinho das agências onde eu trabalhei. Algumas agências de São Paulo, eu coloquei só algumas aí. A Stable Grey, Direct, a Grotera, a TBWA. O Banco de Eventos ainda em São Paulo, mas já especificamente com eventos, vamos dizer assim. E a Rio 360, já no Rio, que foi quando eu me mudei para cá, em 2006. E depois a Fino Trato, que é a minha agência, Fino Trato Produções e Eventos. Alguns... clientes, assim, eu coloquei só uma pequena lista, alguns clientes importantes, já atendi grandes bancos, já atendi bebidas, enfim, é uma lista muito grande, porque já estou na estrada faz um tempinho, então a lista é razoavelmente grande, e isso também me rendeu uma carreira feliz, que eu tenho bastante orgulho, tenho mais de 30 prêmios no currículo, e aí a gente vai falar um pouquinho hoje, especificamente de live marketing. Live marketing é um termo novo, vamos dizer assim, né? Todo mundo está falando de live marketing agora. Mas, vamos dizer assim, a disciplina, a forma, a ferramenta já existia e a gente já trabalhava com ela há algum tempo. Ela já existia tanto no Brasil como no mundo e isso já era desenvolvido em parte de comunicação dos clientes durante já algum tempo. Mas como é que a gente definiria live marketing assim, a queima-roupa, num primeiro momento, de uma maneira fácil? Live marketing é o que acontece aqui e agora, ao vivo. Quando você estabelece um engajamento, quando você estabelece uma interatividade, quando você trata direto com as pessoas. Isso... Tudo isso é live marketing. Então, embaixo desse guarda-chuva, a gente tem muita coisa. A gente tem ações promocionais, a gente tem coisas que acontecem na rede. A gente tem muita, muita coisa. A melhor forma da gente discutir isso e eu trazer para vocês uma experiência de, enfim, do que é e como acontece, e a proposta da semana é justamente essa, é a gente discutir um pouco os cases de live marketing. Então... São cases que vão mostrar o momento onde o seu produto ou o produto do seu cliente ganha som, ganha cor, ganha cheiro e ganha atitude, ganha a forma, a voz. O live marketing é isso. Ele traz isso para o seu produto, para a sua marca. Né? Então, vamos falar um pouco de cases. Voltando no tempo, antes da gente chamar de live marketing ainda, em 2004, e eu estava em São Paulo, na Grotera, na verdade na TBWA, nessa época, e a gente fez um case chamado Absolute Legends. O Absolute Legends, bom, a Absolute todo mundo conhece, né? Aquela vodka. E era um cliente bom de atender, eu tenho que confessar. Então, assim, eles têm um processo globalizado de análise de branding, né? De estratégia de branding, né? De análise de marca e de mercados e tudo. E uma das coisas que eles fazem são diversos diagnósticos globais da marca para entender como é que a marca se comporta, o que, que as pessoas gostam, não gostam, onde estão as barreiras e etc. e tal. Uma das coisas que eles levantaram globalmente foi a falta de tradição. Ou seja, as vodkas russas têm muita tradição. E as pessoas colocavam isso, né? Ah, mas é uma vodka sueca, né? Então, é esquisito de alguma maneira. Para isso, e para todos os outros diagnósticos que eles tinham de mercado, eles criaram internacionalmente um banco de projetos. Esse banco de projetos traz coisas globalizadas, coisas que poderiam ser... Tem muita coisa, muita. A gente fez muita coisa e lá tinha um volume enorme de conteúdo mesmo que a gente poderia trabalhar da marca. E você poderia, as agências poderiam pinçar coisas desses conteúdos e trazer e criar coisas regionalmente, né? Então, um dos projetos que estava lá disponível era um projeto chamado de Luz e Sombra, mais ou menos isso, onde eles criaram justamente para interpor, né, para se contrapor a essa falta de tradição, eles resolveram fazer um projeto com lendas suecas. Eles levantaram as lendas suecas, pediram para o Jean-Paul Gaultier fazer roupas inspiradas nessas lendas, e depois pegaram um fotógrafo de moda, o Jean-Baptiste Mondino, ele fotografou tudo isso, e isso virou um conteúdo super grande, né? Onde você tinha as roupas, tinha as fotos, tinha making off, tinha site, você tinha um conteúdo gigante, e cada uma das agências, aqui eu vou mostrando as roupas para vocês, né, e os deuses aí, cada uma das agências internacionais foi trabalhando isso de uma maneira diferente. Isso era totalmente livre e a gente podia criar o que a gente quisesse. Os nomes são meio impronunciáveis de vez em quando. Mas são essas as roupas, né, que foram criadas, são as lendas. Em alguns lugares, isso virou exposição, em museu até, assim, uma coisa com uma cara de exposição de arte. Em alguns lugares virou desfile, desfile de moda. Em alguns lugares virou anúncio, encarte, site. Então, cada um dos lugares mundialmente aí que escolheram trabalhar com esse projeto, cada um trabalhou de um jeito diferente. No Brasil, a gente fez uma opção e resolveu fazer disso uma experiência. Trazer para o Brasil esse projeto como uma experiência. Como é que a gente fez isso? A gente criou uma festa para VIPs, formadores de opinião, né? aquele target que todo mundo quer atingir, todo mundo quer estar perto. Onde a gente ia exibir as roupas e a gente ia tentar, com todas as ferramentas possíveis, envolver as pessoas nas lendas e nos mistérios desses mitos aí, dessa tradição sueca. O desafio que a gente tinha é o que a gente chama de lista cansada. Por quê? Todas essas pessoas, esses VIPs, eles recebem convites direto. Aí, os jornalistas recebem esse tipo de release direto. E as pessoas recebem isso e passam por isso já meio sem perceber. Ninguém para muito para pegar uma atenção sobre aquilo, um assunto. Enfim, por mais que o produto seja legal, as pessoas passam muito por cima. Para fazer, então, isso, a solução que a gente arrumou foi fazer não só uma festa, mas realmente trazer uma experiência diferente para essa festa, ou seja, fazer uma festa completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver, e antecipar o clima dessa festa num convite, né, numa peça de comunicação, aonde efetivamente a gente conseguisse trazer as pessoas para esse clima da festa, antecipar isso. Como é que a gente fez? A gente mandou para todo mundo uma peça que era mais ou menos desse tamanho, era meio grande, um pedaço de couro bem grande, uma peça meio mal cortada de couro, amarrada com um tag que dizia o seguinte: no meio da noite, mistérios serão desvendados. Quando você abria a peça, você encontrava tudo isso dentro, né? Uma coisa já enorme, as pessoas abriam. Você tinha um castiçal de ferro batido, que fazia o formato da Absolute, né, da garrafa, que é o básico, né, de comunicação deles. Tinha uma coisa de fósforos, não é uma caixinha, aquelas de abrir, que tinha as instruções, está faltando um S, e um papel totalmente preto, onde a gente tinha o convite propriamente dito. As instruções pediam o quê? Que você colocasse a vela, que também ia dentro, aquele toco de vela, a vela em cima do castiçal, acendesse e aproximasse esse papel preto da vela. Quando você aproximava, essa tinta era termorreagente, ela sumia e você conseguia ler o texto do convite, que dizia mais ou menos o seguinte: a magia das lendas e mitos suecos chega ao Brasil em uma noite inesquecível com as criações originais de Jean-Paul Gaultier e as fotografias de Jean-Baptiste Mondino. Então, a gente já deu essa antecipada no clima, todo mundo ficou super afim de ir nessa festa, e o lugar que a gente escolheu foi o Parque Burle Marx. Isso em São Paulo é um parque grande, um parque, mato. Tem lugares legais, tem laguinhos, tem pontezinhas, mas é um parque. E a gente fez essa festa à noite, claro. Então, a gente tinha pedaços onde a gente tinha tenda, televisões com coisas, conteúdos desse making of, das coisas como foram feitas, das fotos. Mas as pessoas andavam realmente no meio do mato, o caminho, saíam umas criaturas do meio do mato e tudo mais. A gente trabalhou com muita vela, então uma pena que as fotos estão ruins, ainda mais que são fotos de uma festa à noite. A gente trabalhou com muita vela. Algumas pessoas, algumas roupas a gente colocou em modelos que ficavam lá e circulavam no meio das pessoas. Outras a gente colocou dentro de uma redoma mesmo de vidro, onde passava um conteúdo num monitor dizendo, falando da lenda que inspirou e de como foi o making of das fotos. E tudo isso aconteceu num lugar aberto à noite, estava frio, a gente distribuiu cobertor, tal, enfim, foi uma festa muito legal. E os resultados foram realmente muito interessantes. A gente teve 77% de confirmações da festa, ou seja, quando a gente mandou o convite. Isso é um volume altíssimo, principalmente quando você fala numa lista tão difícil. E a gente teve 38% desses 77 que aconteceram nas primeiras 48 horas. Assim, foi surpreendente. A gente nunca tinha visto isso em nenhum evento, em nenhuma festa para esse tipo de público. E mais surpreendente ainda, quase 90% das pessoas que falaram que iam no evento realmente foram no evento. Isso é um no-show, assim, um volume de comparecimento, vamos dizer assim, quase maior que casamento. Então, um negócio bem complicado. Foi um resultado que deixou a gente muito feliz. Até por isso a gente ganhou também Leão em Cannes com esse case e tudo. Foi um case que deu muita alegria para a agência, né? Foi um case muito legal. Aí, óbvio, a gente conseguiu muita mídia espontânea. A mídia espontânea começou a acontecer antes mesmo da festa. Isso foi muito legal, porque os jornalistas recebiam o convite e publicavam. Ah, porque o convite é muito legal, então publicavam já. Então apareceu até foto do convite, coisas assim. Coisas que a gente realmente não esperava, então que mostraram para a gente o sucesso e o impacto de todo o projeto, né, com as pessoas, com o nosso público-alvo. Andando um pouco, então, de 2004 para 2007, aí eu já estava no Rio de Janeiro, então é um case já carioca, a gente vai falar um pouquinho do Red Bull Air Race, que acho que todo mundo aqui deve ter visto ou ouvido falar alguma coisa. É, nessa época eu estava na Rio 360 e nós não criamos esse evento, né, porque esse evento faz parte da estratégia da Red Bull, estratégia internacional. Então a marca ela se posiciona fortemente com essa coisa da aventura, de ultrapassar os limites, e com isso eles também investem, né, eles têm essa solução de investimento em Fórmula 1, em esportes radicais e em várias coisas culturais também que de alguma maneira reforçam esse posicionamento da marca. Assim eles criaram, isso internacionalmente, o Red Bull Air Race. E o grande desafio desse projeto aqui no Brasil, e aí é uma coisa interessante da gente ver, não é um desafio... Eu trouxe esse case para tentar falar um pouco também além do desafio de criação, né? Porque é um pouco o cacuete é a gente falar muito da criação. E quando a gente fala em live marketing, a produção tem um papel fundamental. Porque as coisas acontecem e tem que acontecer na hora, direito, monitor não pode ficar verde, essas coisas, né? Então a pessoa de criação acaba pecando nessas coisas de vez em quando, a pessoa de produção nunca pode errar. Então o grande desafio foi fazer o primeiro Air Race aqui e fazê-lo com uma quantidade de coisas e de uma loucura que ia acontecer, que a gente não tinha quase nem noção quando a gente começou a trabalhar nisso, né? Eu trouxe um vídeo que eu vou tocar agora, mas eu peço desculpas porque ele está em inglês, mas ele tem as legendas e a gente consegue entender direitinho, as legendas não em português, mas do que ele está falando em números, vocês conseguem entender bem, eu acho, a dimensão disso, a quantidade de coisas que a gente tem que lidar e colocar para funcionar num evento como esse. That it is difficult, but for the people behind the event. Every time the Red Bull Air Race moves from one location to the next, 380 tons of equipment are transported across the planet. In total, 7 Boeing 747s are chartered, 210 sea freight containers, and 400 truck loadings are needed to move the equipment of the Red Bull Air Race Circus to the race stops all over the world. Out of this mass of equipment, an air race village appears. Within a few days, the control tower, broadcast station, hospitality areas are all in place. And the temporary runway is ready to move in. In less than a week, a massive event location for a crew of 350 people is constructed. In order to feed the crew, a total of up to 10,000 meals are served at each race stop. 15 kilometers of cables are laid to ensure the power is constant. To lay out the racetrack, 35 pylons and a bunch of spares are transported to each race. Up to 1 million spectators watch the air race on location. 10 giant video walls ensure that everyone gets the best view of the 40 cameras, plus a Heli Cineflex camera, and another 24 onboard cameras produce a TV program that is broadcast in more than 130 countries. About 800 security personnel are on location to ensure a safe event for pilots, crew, and spectators alike. Once the race is over, spectators go home, the team starts deconstruction. Piece by piece, Air Race City is taken apart. Not only the buildings, but also the racing planes have to be packed safely as the teams work together to prepare the transportation. The deadlines are tight. Just 2 days after the race, all the planes, steel frames and canvases have to be packed and be ready to make their way to the next race location. Bom, por aí vocês têm uma noção do desafio que é, em termos de produção, você colocar um evento desse em pé, como a gente colocou em 2007. E essa é uma foto que, né, do Rio de Janeiro, do evento, 1 milhão de pessoas na praia de Botafogo. Enfim, a gente teve que tirar todos os barcos da praia, remanejar tudo. Foi um esforço de produção muito grande. Mas eu acho que deu resultado, né? Foi um esporte que saiu do zero, ninguém sabia nem do que se tratava, todo mundo passou a gostar, assistir, ver na televisão e etc e tal. Depois eles trouxeram mais uma edição da corrida para cá, e aí eu não sei, porque não é mais meu cliente, então eu não sei exatamente como é que está a estratégia deles. 2009. O case de 2009 que eu trouxe aqui é Desafio Team. Tentei pensar cases diferentes e esse case escapa dessa coisa do evento, né? Para a gente ver alguma outra coisa diferente e que também é live marketing. A Team queria ligar o nome dela ao pioneirismo do sistema Android, quando em 2009 foi lançado o sistema Android. Então, o desafio era criar uma ação que acontecesse simultaneamente em 6 cidades. E a nossa solução para isso foi não trabalhar, por exemplo, com eventos, e sim trabalhar com engajar o target que eles queriam, né, que são as pessoas mais novas, os formadores de opinião, quem parte na frente, né, os trendsetters, que a gente chama. Eles queriam engajar esse target e a gente resolveu fazer isso através de um game interativo, que funcionou online e offline. Eu vou contar para vocês como é que foi esse game. Promovendo, inclusive, a viralização de todo esse processo nas redes sociais e, claro, fazendo com que as pessoas experimentassem o produto e entendessem melhor todos os features do produto. Dessa forma, ou seja, com esse raciocínio, a gente inventou, vamos dizer assim, quer dizer, não exatamente inventou, mas a gente pelo menos colocou para funcionar, se não a primeira vez no Brasil, mas uma das primeiras vezes no Brasil, que a gente chamou de Game Mob, porque foi uma mistura de ARG, não sei quem gosta de game aqui, mas assim, uma mistura de ARG e Flash Mob, ou seja, era um jogo mesmo, um game que acontecia na internet, mas que tinha uma parte presencial, né? Então é isso, era um mundo virtual mais um mundo real. A gente utilizou todos os sites que estavam ligados ao Google, né? Na época ainda o Orkut não estava tão morto, né, quanto está agora, mas Orkut, Picasa, Google Maps, Google Earth, e também usou o Facebook e o Twitter, que já estavam funcionando muito bem nessa época. A mecânica era razoavelmente simples. A gente pegou 6 celulares, já que eram 6 cidades, e eles foram escondidos, um em cada cidade. O primeiro que desvendasse aonde estava esse celular em cada uma das cidades, ganhava o celular. Chegou no celular, ganhou o celular. A gente teve 12 dias de gincana, vamos dizer assim, de game, né? Que é muito mais legal que gincana é velho. Então, a gente teve 12 dias de game e os participantes iam colhendo as dicas na internet para levar, para abrir as chaves e ir andando nas etapas do game. Cada chave abria uma nova etapa no tabuleiro. E no final, as partes finais, existiram 2 ou 3 fases finais que aconteceram na rua mesmo, e a final mesmo aconteceu já no lugar onde o celular estava escondido. Então a carinha do jogo era mais ou menos essa. A gente tinha 6 câmeras e as câmeras ficavam mostrando os celulares, uma cara meio anjos e demônios lá do Dan Brown, né, quando o filme virou. Então, ficava uma câmera mostrando os celulares em cada um dos lugares. Você fazia uma inscrição, você tinha que se cadastrar para jogar. E aí você tinha esse tabuleiro e a gente abria uma dica, vamos dizer assim, né, um enigma por dia. Então, tipo, enigma 1, né, procure no Google Maps o seguinte endereço e desvende o enigma. E você tinha que colocar a sua resposta de acordo com esse endereço do Google Maps. E isso abria, destravava seu Enigma 2 e assim por diante. Em termos de comunicação, isso foi muito legal também, porque a gente fez toda a parte de comunicação dessa ação 100% na internet. Nas redes sociais, na verdade. A gente não contou com nenhuma mídia tradicional, com nenhuma mídia aberta, nada de mídia convencional. Então foi tudo 100% através de redes sociais. A gente trabalhou com o que as ferramentas da própria Team, né, que é o que eles têm não sei nem se tem ainda, mas tinham na época que era o Tintim por Tintim, no Twitter, a gente abriu página em Facebook, grupo em Orkut, blog, a gente criou um personagem que era um anagrama, né, o blog do Dr. Nyoda, que na verdade era o cara que escondeu esses celulares, então tinha toda uma história a respeito disso, e ele é que de alguma maneira ia abrindo essas dicas, né. Os resultados foram muito expressivos, principalmente porque a gente não contou com nenhuma mídia tradicional. A gente teve mais de 1 milhão de pessoas impactadas só no Orkut, em 186 comunidades diferentes, porque a gente fez um trabalho de guerrilha mesmo em rede social. O Hot Site teve mais de 25 mil visitantes, né, em 12 dias. O Twitter da Ação teve mais de 1.800 seguidores, uma coisa que partiu do zero. Isso é bastante coisa quando você não entra em nenhuma mídia tradicional. A gente teve mais de 450 pessoas interagindo diariamente nessa comunidade, no Orkut. E essa ação foi notificada, e aqui começa a aparecer um resultado para o cliente que é muito importante, ou seja, a ação foi notificada em mais de 75 blogs espontaneamente, com uma média de 5 mil acessos diários. A gente teve mais de 2 mil jogadores inscritos e mais de 120 pessoas que chegaram até a final. Foram até lá no dia para desvendar o último enigma e conseguir o celular. Esses foram os resultados. Aí já partindo para 2010, caminhando um pouco mais. Um ano depois, eu saí da Rio 360 e abri a Fino Trato com a minha sócia, que é a Tamara, que é uma pessoa de atendimento, que fez administração de empresas. Ela está sempre com o cabelo mais ou menos desse jeito, então não troquei a foto, tá? Ela é especializada em marketing, sempre atendeu grandes clientes nas agências onde ela passou. Aqui estão alguns clientes que ela atendeu. E nós duas tocamos a empresa, né, a agência. Sendo que a gente resolveu abrir a nossa agência porque a gente acha muito, muito, muito importante o processo de formação de marca para as empresas. Isso é um processo crítico. Isso é onde as empresas efetivamente fazem dinheiro e compõem um patrimônio, né? Então, o brand, ele é confiança, paixão, pertencimento, ele vai muito além de um processo pura e simplesmente de comunicação, de uma logotipia, de uma comunicação visual bem feita, de uma embalagem. Ele vai além disso. E para efetivamente ir além disso, ele trabalha com um lado racional, que é o lado da comunicação, vamos dizer, unilateral, comunicação mais tradicional. Ele trabalha desse jeito, mas ele também precisa trabalhar com uma comunicação mais emocional. E aí é que a gente acredita que no processo de branding o live marketing é importantíssimo. A gente considera que o live marketing é o touch point, é a hora onde você realmente consegue tocar o processo de branding, fazer dele uma coisa viva, né? E a gente trabalha hoje na Fino Trato desse jeito, encarando as coisas desse jeito, alinhando sempre com a estratégia da empresa, tudo que a gente cria, faz e produz, sempre com uma atenção enorme nos detalhes. Para quem quiser trabalhar com live marketing, Deus e o diabo moram nos detalhes. Então, assim, o detalhe é fundamental para que as coisas deem certo e que aconteçam do jeito que a gente deseja. Buscar o novo é sempre assim, a gente está sempre, sempre atrás do novo, e esse é o grande desafio de todo dia. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais dos trabalhos, né, da agência, tem aí o site e o Facebook da gente. Mas vamos lá. 2010 passou, a gente abriu a agência. Em 2011, graças a Deus, a gente conseguiu já ganhar o primeiro prêmio com o Circuito da Beleza. O Circuito da Beleza é um projeto que a gente fez para o Boticário. O grande objetivo do Boticário com esse projeto era vivenciar, trazer para as pessoas uma vivência marcante da marca deles, mas não só da marca, de toda uma linha de produtos que para eles, de alguma maneira, em 2010, 2011, ainda era, estava ganhando o mercado, estava ganhando corpo. Porque eles são muito, muito, muito conhecidos pelos perfumes, que é a tradição da marca. mas eles estavam atuando em várias outras áreas e eles queriam que isso fosse mostrado de uma maneira mais forte, vamos dizer assim, mais efetiva. Então a vivência é muito importante. O nosso desafio era isso, justamente, levar essas informações, levar esse posicionamento e as novas linhas para as pessoas, né, para o público que eles queriam. Isso em 3 cidades diferentes, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro. Como que a gente fez isso? Qual foi a solução que a gente encontrou? A gente criou a primeira pop-up store do Boticário. Não sei, eu não sei se vocês têm claramente o que é esse conceito, mas... Não é exatamente, apesar de ter esse nome, não é exatamente um lugar onde se vende coisas. Não é, a gente pode ter só uma experiência numa pop-up store, pode ter só uma exposição, a gente pode ter só um envolvimento com a marca, de alguma maneira. Né? Então, foi isso que a gente fez. A gente não vendia nada, até porque o Boticário tem uma rede gigante de pontos de venda, eles não precisam que a gente venda efetivamente mais nada, mas a gente mostrava tudo que eles precisavam em um espaço de 350 metros quadrados. A gente criou esse espaço, que é um espaço grande, né, e colocou em shoppings, nessas 3 cidades que a gente trabalhou. Esse espaço a gente dividiu em perfume, que é o tradicional deles, ou seja, vamos falar disso, claro, a gente não pode abandonar, eles são fortíssimos nisso. Maquiagem, que era uma linha que eles tinham lançado fazia... não muito tempo, fazia 1 ano mais ou menos, que era parte do Make Be. Moda, que na verdade eles não atuam nisso, mas como eles estão muito presentes com maquiagem e tudo, e era uma estratégia da empresa se aproximar e se apropriar de moda, a gente tinha um espaço de moda. E pele, que também eram produtos que já são mais antigos do que maquiagem até, mas que a gente precisava reforçar. Então, o espaço de maquiagem foi um espaço que a gente trabalhou com... A gente tinha uma câmera com uma transmissão simultânea lá funcionando e fazia workshops. Ah, deixa eu explicar. As pessoas chegavam nesse espaço, se inscreviam gratuitamente, tudo acontecia de forma gratuita, e elas tinham uma experiência de 2 horas nesse espaço. Deixa eu voltar aqui. Elas circulavam, você tinha um grupo que entrava aqui, um aqui, um aqui, depois eles iam trocando 20 minutos em cada lugar, depois ficavam 1 hora aqui, nesse workshop de maquiagem, que era o ponto forte, vamos dizer assim. Então, existiam as bancadas todas, cada bancada já tinha também o seu lugarzinho, com umas caixinhas com os espelhos, onde você tinha toda a parte da linha que eles queriam mostrar. E alguém, né, uma instrutora, que ia maquiando e mostrando, e isso tudo era mostrado na televisão para que todo mundo pudesse acompanhar e fazer sua própria maquiagem. Né? Tá aí funcionando. A abertura, ou seja, toda a abertura, vamos dizer assim, no primeiro dia, era feita para formadores de opinião e jornalistas, blogueiras. A gente atuou bastante durante uma época com eles, junto às blogueiras, né? E aí o Torquato ia lá nesse primeiro dia, era um dia especial, a parte da manhã era uma abertura do espaço. Então tá aí um pouquinho para ver como é que era todo o material. Na parte de pele também era uma bancada, tinha uma outra estrutura, vamos dizer assim, cenográfica, mas era uma bancada onde todo mundo, né, porque aí um terço daquela turma que cabia na maquiagem junta, né, podia sentar, cada um tinha o seu espacinho, o seu espelhinho, os seus produtos, e também uma pessoa que fazia toda a instrução para a pessoa também já chegar lá para fazer a maquiagem, né, para as mulheres sabem disso, chegar lá para fazer a maquiagem com a pele já tratadinha, tudo bonitinho. Moda. O espaço de moda era um espaço de discussão, vamos dizer assim, de moda, onde a gente tinha uma especialista de moda que dava dicas bem, não dicas genéricas, tipo, ah, está usando sei lá que cor, mas dicas específicas, a medida da sua perna, se ela é maior do que a medida do sei lá que pedaço do seu corpo, você tem a perna longa. Então, quem tem a perna longa? Então, ela ia falando com cada uma dessas pessoas, que tava, né, com cada uma dessas mulheres, dando as dicas específicas para o biotipo de cada uma. Então, era um espaço meio com uma arquibancadinha. Na parte de perfumes, a gente trabalhou com uma exposição dos perfumes da linha, fazendo uma divisão de, vamos dizer assim, princípios, né? Perfumes mais florais, mais amadeirados, mais orientais, e etc. e tal. E colocou também uma explicação. Tinha um aplicativo onde a pessoa conseguia entender melhor através de um quiz qual que seria, vamos dizer assim, a linha de fragrância que combina mais com ela. Os resultados. Eram 2 horas de vivência com a marca, o cliente ficou super satisfeito com isso, porque afinal de contas quem entrava ali realmente tinha uma imersão com a marca. Dessas 2 horas, ela fazia uma experimentação de praticamente todos os produtos, né, ou dos produtos que eles desejavam comunicar na época. E a gente conseguiu atingir mais de 2.500 pessoas nessas 3 cidades. Então, foi uma ação bastante vencedora para eles e para a gente, que a gente ficou muito feliz de fazer, porque foi um desafio e deu super certo. Aqui o último case, em 2011 e 2013, a gente desenvolveu o que a gente chamou de Encontro Shell de Inovação. Obviamente para a Shell. Só pode ser. O objetivo era posicionar... O que acontece? As empresas de petróleo, elas sempre se posicionam muito na pesquisa, em termos de pesquisa e tal. Mas, de alguma maneira, a gente, globalmente, a Shell sentiu que existia um espaço para tentar, vamos dizer assim, se apropriar dessa coisa da visão de futuro, do futuro energético mesmo. Assim, o que vai acontecer com essa matriz energética no Brasil, no mundo, novos combustíveis, novas saídas de energia, enfim. Então, a gente aproveitou que isso, de alguma maneira, ainda está cinzento, né? E a Shell se posicionou muito nisso, porque eles investem muito nisso, e a gente trouxe isso para o mundo real, vamos dizer assim, para as pessoas, apresentando os investimentos da companhia em termos de inovação e tecnologia em um evento. A gente criou um evento muito sério, vamos dizer assim, bem formal, cheio de palestras, com palestrantes internacionais, nacionais, pessoas reconhecidas, onde a gente mostrava para a imprensa, formadores de opinião, pessoas do mercado mesmo, teve gente da Petrobras, teve gente de todas as companhias lá, tudo que a Shell faz nesse sentido, né, de inovação e tecnologia. Vamos ver aqui. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Encontro Shell de Inovação 2011. Em 2011, a gente fez 2 eventos, a gente fez um no Rio de Janeiro e um em Brasília, com o mesmo tipo de conteúdo, com o mesmo tipo de approach. No Rio de Janeiro foi no MAN, a gente trouxe toda a parte, a gente se preocupou muito em trazer a parte de comunicação visual da Shell para dentro do MAN, né, transformar o MAN, vamos dizer assim. As pessoas passaram lá o dia inteiro, como vocês viram, foi um dia inteiro dedicado à pesquisa, a coisas novas, a discutir o novo. Então, teve um almoço lá também, onde todo mundo... Logo na entrada, a gente tinha uma recepcionista virtual para dar um pouco esse toque de inovação, modernidade. Dentro do evento, a gente teve uma parte de interatividade, onde as pessoas conseguiam interagir com os cubos e aí pegar princípios dos trabalhos da Shell e das linhas de pesquisa. A gente apresentou também um aplicativo que foi desenvolvido, não foi desenvolvido no Brasil, mas foi desenvolvido para a Shell, que fala de toda a parte de pesquisa deles e das inovações. Então, esse aplicativo estava lá. E a gente tinha um conteúdo touchscreen também para falar um pouco de biocombustíveis, que é uma outra parte da companhia. Tinha uma realidade aumentada, onde você conseguia visitar uma planta inteira deles através de realidade aumentada, né? Tinha filme 3D, como vocês viram lá também. A gente trouxe esse carro, que eles chamam de Eco Marathon, que é um... Isso é uma coisa muito interessante. Existe a Shell... colabora muito e faz essa Eco Marathon, que é uma maratona para realmente novos pesquisas. Isso é tudo feito em faculdade. O pessoal desenvolve os carros, os motores, para ver exatamente isso. Quem consegue andar mais com menos combustível, quem consegue... É tudo numa busca realmente de alguma coisa melhor para o futuro energético. E a gente trouxe também esse carro de cristal, que é o carro de cristal do comercial do óleo, que aparece ele andando. Esse aí foi, acho que, o desafio da produção, que a gente teve que, realmente, a gente sofreu para colocar ele lá em cima do MAM, porque é uma caixa muito pesada, mas subiu, ficou lá lindo, enfim, no evento. O evento foi um evento que, assim, de muito sucesso, porque a gente teve a lotação completa do lugar, praticamente zero de no-show nos dois eventos. Então, todo mundo que confirmou aquilo que eu estava falando lá, que eu falei lá no evento da Absolute, quer dizer, no-show é muito comum. Então, quando você tem a coisa da pessoa confirmar e não aparecer, isso é muito comum. Quando você tem esse número muito reduzido, é um super indicador de que o evento está um sucesso. E eu acho que esse era o nosso grande foco, até porque a gente trabalhou junto com uma assessoria de imprensa que faz o trabalho global deles, que é a Burson Marsteller's, que é uma assessoria de imprensa super conhecida. O grande foco da gente era a mídia espontânea, e aconteceu, isso deu muito resultado. A gente teve muita coisa na internet, blog especializado, os grandes jornais do Brasil, enfim, funcionou. Matérias grandes, assim, não foram só notinhas. Então, foi uma coisa legal. Obviamente que deu certo em 2011, vamos fazer de novo, porque está sendo ótimo para a nossa imagem, vamos fazer novamente. Então, a estratégia era fazer uma nova edição em 2013. E, ainda bem, a gente conseguiu, a gente fez um novo evento em 2013, no Rio de Janeiro, e a gente teve, de novo, um baixo índice de no-show, ou seja, as pessoas continuam interessadas no que a Shell coloca em discussão, porque ela não fica lá só falando ela mesma o tempo todo, a gente traz gente para discutir isso. E a gente teve também bastante mídia espontânea em 2013, o que também nos possibilitou aí uma avaliação de sucesso. Só que o formato a gente tem que mudar, né? A gente mudou de lugar, a gente foi para o Espaço Tom Jobim, no Jardim Botânico. A gente não trouxe mais o carro de cristal, a gente trouxe uma Ferrari dessa vez também, que o público é bem masculino, então você vê que a Ferrari, coitada, virou uma Lotus, né? Não sei. Mas, enfim, o público é bem masculino, a coisa do carro é super interessante, né? E a gente, de novo, trouxe um aplicativo de realidade aumentada, mas dessa vez ele era bem mais bodoso, né? Sei como é, mais evoluído. A gente tinha esses cubos, e esses cubos você conseguia, com cada face dele, entrar, navegar numa parte diferente, como se fosse um site, e a navegação fosse toda feita ou no touch ou através desses cubos. Era bem interessante. Projeção mapeada, isso foi um negócio legal também, porque a gente tinha um espaço, isso aqui era uma peça branca, tridimensional, e ao mesmo tempo que se projetava esse filme, se projetava o óleo andando aqui nesse motor. Então, essa projeção mapeada ficou bem interessante, assim. para falar de Helix. E um simulador, claro, porque a Fórmula 1 estava lá, todo mundo queria entrar e dirigir, não pode. Então, o simulador de Fórmula 1, que também fez bastante sucesso, foi, era uma parte de descontração, vamos dizer assim, do evento, né? Obviamente que isso coloca a gente com um grande desafio pela frente. A princípio, a Shell quer continuar fazendo esse evento. É um evento que funciona muito bem para eles, em termos de estratégia de branding. E aí a gente vai ter que continuar inovando, trazendo coisas diferentes, enfim, formas de interatividade diferente, formas de conteúdo diferente. Enfim, é o desafio. Agora, o interessante é perceber que isso é o desafio não só para um novo evento, uma nova versão desse evento particularmente, mas é o desafio de todo dia. Você levanta, vai trabalhar com live marketing e o seu grande desafio é inovar. É encontrar uma forma diferente de atingir as pessoas de uma maneira viva, né? De uma maneira aqui e agora. De uma maneira experiencial, de uma maneira diferente, de tocar as pessoas. Né? Eu acho que assim, os cases mostram isso de formas diferentes, mas eu queria, para encerrar, mostrar um vídeo, que é um vídeo que foi feito pela AMPRO, pela Associação, né, de Marketing Promocional, e que fala um pouco isso, coloca aqui, vamos dizer assim, um discurso de um consumidor, né, falando um pouco a respeito do live marketing. Eu não fui para as ruas. Nas ruas eu sempre estive. Você não me viu lá? Então em que mundo você vive? Acorda. Eu sou mais que o futuro. Eu sou o presente. E quer saber? A sua empresa deveria prestar mais atenção em mim daqui para frente. Tá vendo aqui? Não tem amarra. E nada, nada vai me prender na TV, no sofá. Se quiser me entreter, é preciso inovar. Eu tô por nenhum fio. Será que deu para notar? Lembra quando as marcas falavam e todo mundo ouvia? A internet me deu voz. Chegou a minha vez. Sou eu quem falo hoje em dia. É melhor me dar atenção devida. Pois para sair da minha boca, tem que entrar de verdade na minha vida. Eu tô ligado em tudo, tô por aí nas ruas, presenciando o fenômeno das duas, 4, 8, 12 telas. E quem não quer fechar as portas, melhor começar a abrir janelas. Eu quero contato, eu quero ao vivo, eu quero um motivo, eu quero parar, pra ver e pra pensar. Será que você não percebe? Não basta estar na web, tem que estar na rua, na mesma sintonia. Eu não tô pedindo muito não, talvez só um pouquinho mais de ousadia. Nada que entre para a história, mas que marque a minha história. Faça como os jovens fazem, haja como os jovens agem. Quebrar padrões exige coragem. E pra falar comigo é preciso antes aprender a minha linguagem. Se você não fizer, alguém tomará a dianteira. E se a sua empresa for esperta, será ela a primeira a tomar essa linha, a linha de baixo, a linha que me encaixa, a linha original de quem aprendeu a se relacionar comigo, de corpo a corpo, de tecla a tecla, de igual para igual. Esteja ciente, você não é o cliente sou eu. Então não se esqueça, pensa com a minha cabeça, pois quem vive de passado é museu. O live marketing entendeu essa evolução e detém hoje mais da metade das verbas de comunicação. Porque o mundo dá volta? Não, se orienta, porque o marketing promocional se reinventa. Sem deixar de lado as campanhas, enfim, suas ferramentas. Ele apenas entendeu esse universo e estendeu seu universo para as redes sociais. Para os aplicativos de smartphones, o flash mob e muito mais. Em resumo, experiência gera residual, residual gera empatia e empatia gera consumo. Agora é assim, de imediato, fica a dica. Do jeito que bate, volta, do jeito que vem, fica e amplifica. Esse momento será lembrado como o momento em que o live marketing mostrou sua força motriz. Trazer para o mercado uma nova diretriz. Sinceramente, a mídia já não controla mais esse país. Agora você acordou? Abre o olho, se situa. Quem sabe a gente não se vê por aí, na rua. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu vou tentar responder. Da melhor maneira possível. Vou sentar um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todo o seu trabalho. Obrigada. A palestra foi muito boa. E pelo fato de ser um conceito realmente novo, né, e essa questão do live marketing, ele tá na rua e ele ser praticamente assim, a própria mídia dele, a gente vê que na agência convencional a verba disponibilizada e a remuneração da própria agência é de acordo com a vinculação na mídia. E nesse caso de live marketing, como que isso acontece, visto que ele seria a própria mídia? Como que isso ocorre? Como é que a gente faz a formação de preço, mais ou menos isso? Inclusive também pelo fato de ser uma estrutura muito grande e ter que disponibilizar até inclusive verbas talvez um pouco maiores para atender tantos setores do que vai formar essa live do live marketing. E como que isso tem sido visto também pelas empresas? Olha, na verdade, a gente trabalha em termos de formação de preço como quase como uma agência de propaganda, vamos dizer assim. A gente ganha dinheiro. Como que a gente ganha dinheiro? A gente ganha dinheiro ou por FII fixo, se você tem uma empresa, você fecha um contrato com a minha agência. E é um contrato onde a gente vai trabalhar fazendo, de repente, alguma coisa a mais a longo prazo. A gente pode fechar um contrato e trabalhar com FII fixo. Pode ser. A gente pode trabalhar por hora, é uma coisa que também já acontece em algumas agências de promoção, especializadas em ativação promocional mesmo, e algumas trabalham por hora. E você tem as empresas que trabalham com eventos, que é até uma parte que a gente acaba trabalhando mais, apesar de a gente também fazer ativação promocional, que é por produção. Ou seja, você tem um gerenciamento dessa produção. Você tem uma planilha de custos de tudo que você vai precisar colocar para o evento sair e você tem um valor percentual de acertado com o seu cliente de gerenciamento disso tudo, né? Por segurar, vamos dizer assim, a onda disso tudo, né? Ser a pessoa que gerencia tudo isso. É mais ou menos isso. Expliquei assim? Não. Oi? Então, você falou da questão da inovação e tal. Por exemplo, no caso da Shell, você falou que vocês mudaram várias coisas no evento, mudaram o local, trouxeram um carro diferente. Mas, assim, na Shell você consegue, entre aspas, ter mais coisas que inovem. Mas no caso do Boticário, por exemplo, ou de outros clientes que não tenham tanta inovação, se você fosse fazer um evento do Boticário, por exemplo, de novo, como é que seria isso? De você pensar num método novo de fazer aquele determinado evento. Você tem um insight, você tem uma equipe que trabalha para você pesquisando sobre coisas daquele cliente o tempo todo. Como é que funciona isso para o negócio ir, assim? Esse é o grande drama, vamos dizer assim, da criação, né? O que acontece? Fazendo aqui uma resposta um pouco histórica, vamos dizer assim. Lá, eu nem trabalhava ainda, na década de 70, a propaganda no Brasil era alguma coisa que era feita, né, a comunicação, e no caso, na época, somente propaganda, né, publicidade e propaganda, a mais tradicional possível, era todo mundo de criação trabalhava de uma forma muito mais individualizada e dedicada. Então, você tinha, por exemplo, uma dupla de criação, década de 70, mais ou menos, meio da década de 70, você tinha uma dupla de criação que cuidava de um produto. Então, o cara conseguia praticamente dizer qual era a composição química do produto, porque ele sabia tudo daquilo, ele só cuidava daquilo. O formato gerencial de negócio das agências foi mudando. E aí se precisou pegar mais clientes, mais produtos. Você não consegue ter uma dupla dedicada para um produto. Em pouquíssimos casos você consegue ter uma dupla dedicada a um cliente com vários produtos. Que não é o caso também. Então, o que acontece é, de alguma maneira, você tem uma subdivisão e uma parte de planejamento, onde você tenta ser mais estratégico e arrumar diretrizes mais ligadas ao momento estratégico e ao objetivo do cliente. E depois, uma parte de criação que acaba se dedicando muito mais a viver fuçando e entendendo o que, que tem de novo, o que está acontecendo, as tendências, o que, que as pessoas, o público deseja, como que o público está se comunicando, sabe, o que é importante para você, o que, que é importante para mim. E aí, quando chega para mim um desafio de criar alguma coisa que fale com você, eu preciso ter né, esse insight, vai aparecer de uma maneira mais fácil se eu tiver o conhecimento de um público, de você como público. E precisando de um outro público, eu também preciso conhecer esse público. Então, a criação acaba ficando muito mais voltada para esse tipo de coisa. Tentar entender, e eu acho que esse é o grande segredo, no final das contas, entender o público final. Até menos do que o próprio produto. Porque na hora que chega o briefing, você corre atrás e entende o produto. Então, às vezes, é muito mais importante você entender como é que funciona a cabeça das pessoas e o emocional das pessoas, às vezes, muito mais do que a cabeça, sabe? As carências, as vontades, os desejos, as buscas, do que você... Nossa, tem alguém tentando se parear aqui. Do que... do que você entender o produto em si. Tá? Expliquei? Mais alguma pergunta? Alô? Eu gostaria de saber se esses eventos que você faz é aberto ao público ou é... né, convites especiais para pessoas especiais, porque eu vi ali, por exemplo, no shopping do Boticário, dá a impressão de que qualquer pessoa tem acesso, sendo que eu acredito que seja um pouco difícil planejar, vamos assim dizer, o movimento de pessoas, vamos dizer que apareça um monte de gente. Como é que você lida caso isso aconteça, e se tem alguma coisa, se você consegue ter controle do seu público-alvo quando você escolhe o local? Respondendo especificamente ao público dos eventos. Cada evento pede um público diferente. Então, no caso da Shell, convidados, no caso da Absolute, convidados, mas no caso do Air Race, totalmente aberto, né? Vamos encher a praia, vamos invadir, assim, é todo mundo, quem chegasse, a gente estava achando legal. Obviamente que isso é o que... abrindo um parênteses, né, no caso do Air Race, isso é o que apareceu, né, apareceu no final, 1 milhão de pessoas na praia. Mas a gente tinha 3 áreas VIPs diferentes, que foram coordenadas com convites e etc e tal. A gente tinha toda uma área de jornalista e imprensa, e todo um suporte de jornalista e imprensa que foi gigante, para eles entenderem como é que foi o trabalho todo e como é que funcionava a coisa dos aviões e tudo mais. Mas, enfim, então, cada parte dessa, cada evento tem a sua mecânica, totalmente feita para ele, né, exclusiva. Então, aí depende. O Boticário, para ser mais específica, era totalmente aberto, de graça e aberto. Como que a gente, de alguma maneira, controla o público? Você faz uma pré-seleção, assim, o tipo de shopping que você vai... né? O horário que você fica aberto, tudo isso de alguma maneira te dá um afunilamento em termos de público. Não é um 100%, mas você tem, além disso, além desse afunilamento em termos de público, você tem o interesse. As pessoas passavam, olhavam. A gente tinha alguma comunicação só dentro do shopping, assim, dizendo que estava acontecendo aquilo. E quem se interessava passava lá, fazia uma inscrição e pegava o horário que ainda tinha aberto, porque era por horário, você tinha um horário. Então, assim, fazia uma inscrição, ia lá, almoçava, sei lá, eu voltava e vivia a experiência de 2 horas. Assim, totalmente aberto. Boa noite. Boa noite. O marketing, ele é muito tudo, né? Ele é publicidade, pega a parte de administração, relações públicas e tudo mais. Quero saber se isso chega a interferir em algum ponto, se você deixa uma parte estratégica para um lado e começa a trabalhar mais a criação, o desenvolvimento de alguma campanha, se isso afeta o desenvolvimento ao todo no final. Eu não sei se eu entendi. Você está atuando no marketing agora, mostrou seus prêmios de publicidade e tudo mais, e a parte de criação. Quero saber se interfere dentro do marketing. O marketing, você traça uma estratégia. Quero saber se em algum momento desse desenvolvimento você abandona a estratégia e parte para a criação. Se isso interfere, essas diversas aptidões. A minha área, na verdade, sempre foi criação, né? Então, eu continuo atuando como a diretora de criação na minha agência e tal. Obviamente que a criação... Eu trouxe, é claro, os cases que fizeram sucesso, que têm excelentes resultados, né? Mas a gente também aprende muito com cases que dão errado, sabe? Não errado completamente, que graças a Deus, assim, eu nunca peguei uma meleca retumbante, assim, sabe? Mas, às vezes, você aposta muito em alguma coisa e aquilo não funciona exatamente como você imaginava. Então, entender o que deu errado ou o que não funcionou exatamente do jeito que você imaginava é muito importante, que isso vai te dando estofo, né? Vai te dando know-how. Você começa a entender por que é que alguma coisa pode não funcionar e etc. e tal. Trabalhar de maneira muito próxima ao marketing é um dos caminhos de você ter sucesso. Porque, assim, se você tem um produto, tudo começa com um produto bom, sempre. Um produto ruim, é muito difícil você ter alguma coisa que salve. Então, você tem um produto bom. Aí, você tem uma estratégia de mercado muito bem desenhada. Você tem alguém que está lá na frente desse produto e que, normalmente, é um cliente muito bom, entende muito do que ele está fazendo. Aí você tem uma estratégia de comunicação desenhada para essa estratégia de mercado, que é bem feita. E aí você começa a partir para as coisas de comunicação especificamente, ou de live marketing, já de uma maneira muito mais focada. Aí fica mais fácil. Aí é aquilo que eu estava falando para ela, na pergunta dela. Você, basta, é uma palavra horrível, porque é uma parte super complicada, mas basta você se dedicar muito em entender os públicos, as pessoas, o que elas querem, o que toca essas pessoas, o que é emocionante, o que não é, como funciona. E aí é uma estrada gigante, mas é isso, assim. Não sei se eu te respondi. No caso, você é contratada temporariamente por uma empresa, né, grande. Só que, assim, eu gostaria de saber todo o gasto que você tem. Você fala para a empresa, é tanto, ou algum setor da empresa fala que você tem tanto de valor para usar. E se, assim, se algum colaborador da empresa já dificultou o seu trabalho de, você está gastando muito, ou... Entendeu? Mais ou menos isso que eu quero saber. Vamos lá. Infelizmente, então, assim, aí eu tenho uma coisa que é uma experiência legal, que, assim, como eu trabalhei em agências de propaganda, agências que, no caso da Grotera, por exemplo, e da TBWA, eram agências que tinham um trabalho 360 ou multidisciplinar ou alguma coisa assim, né? Ou seja, tentando pegar o máximo possível de ferramentas de comunicação. Quando você trabalha dentro de uma agência, você normalmente está muito mais subsidiado, você tem um suporte muito maior da estratégia de comunicação do cliente. Por quê? Porque o que acontece normalmente numa agência de propaganda? Eu sou a Absolute e fecho com uma TBWA, por exemplo, mundial, para fazer toda a parte de comunicação para mim. Então, você tem um subsídio, você tem informação, você sabe aonde os caras estão, aonde eles querem chegar e quais os problemas que eles têm aqui no meio. Então, fica muito mais fácil para você trabalhar. Infelizmente, quando você fala em live marketing, ou seja, toda essa parte gigante de comunicação via internet, redes sociais, ativações, promoções, shows, festas, eventos, enfim, é uma coisa gigante. Quando você fala em tudo isso, né, que acontece ao vivo, no Brasil você tem um processo clássico, que é o processo de concorrência. Então, o que, que acaba acontecendo? Você recebe um briefing, você e mais três agências, duas agências, enfim, recebe um briefing, e você vai ter que tentar entender em um curto espaço de tempo aonde a empresa está, onde ela quer chegar, quais são os problemas e arrumar uma ideia. Então, vira um desafio maior, porque você não tem essa vivência e essa proximidade tão grande. Então, aí é complicado. Em termos de custos, a gente tem uma estrutura que funciona, porque a gente tem que atender essas concorrências, então essa estrutura é bancada pela gente, ou seja, a gente tem uma agência, tem funcionários, tem equipe, e é isso. A gente precisa dessas pessoas, porque a agência funciona só com elas. E isso é bancado pela gente. Quando a gente aprova um projeto, aí a gente tem a parte de formação de custos, mais ou menos como eu falei anteriormente. Ou seja, você tem uma planilha em cima, porque cada um é totalmente diferente do outro. Então, a gente tem uma planilha para dizer quanto que vai custar colocar aquela ideia em pé. E em cima dessa planilha, a gente tem um valor de gerenciamento que nos paga. Eu expliquei? Alguma coisa mais que você queria saber, não? Ah, atrapalha, né? É tão mais gostoso você saber exatamente, você conhecer melhor o teu produto, assim, o teu cliente, é tão mais gostoso, é tão mais assertivo, é tão mais, né? Porque aí você já está mais engajado mesmo, você está envolvido. Porque não tem como se separar o profissional do pessoal. Você acaba se envolvendo com o produto, sabe? Pesquisa tudo que tem a ver, acaba virando uma mania, assim, um pouco. E, então, quando você trabalha meio job a job, que é o caso mais do live marketing, ou seja, de como o mercado se comporta hoje, você perde isso. Então, você tem que se empenhar muito mais para manter as pessoas motivadas, manter a sua equipe motivada, procurando novidades, indo atrás, sabe? Dá mais trabalho um pouquinho. Oi, Débora, tudo bem? Oi. Boa noite. Boa noite. Eu imagino que agora, com todos os prêmios que você já ganhou, que a sua empresa já ganhou, não só a sua empresa, você, nos seus trabalhos anteriores, deve ser um pouco mais fácil para captar cliente. Mas, ainda mais para esse conceito de live marketing. Mas, antigamente, antes disso, era mais difícil captar cliente, explicar o conceito, conseguir clientes novos? Como é que era esse trabalho? Até no filme que a Ampro fez, né, a Associação de Marketing Promocional fez, com essa coisa dessa adesão a que a gente, né, todo o mercado fez em cima desse termo, né, do novo termo do, né, do live marketing, nesse filme ele fala um pouco isso. É difícil também, o que se busca muito é novidade. Né? Os clientes querem muita novidade. Às vezes, você não precisa de uma grande novidade, você precisa de alguma coisa que pode até ter sido feita já alguma vez, mas ela precisa se encaixar como uma luva para o seu problema, para o que você precisa e etc. e tal. Vender novidade sempre foi difícil. A verdade dos fatos é essa. Que, assim, se você chegar com uma campanha incrível, mas que seja uma coisa muito fora da caixa para algum cliente, para ele comprar, também é difícil. Então, vender novidade, vender inovação, vender coisa diferente é difícil. Você precisa... E aí sim cai um pouco naquilo que eu estava falando. Quanto mais adequado a estratégia de comunicação do cliente, fica mais fácil. Porque aí ele consegue ver o link, sabe? Ele consegue ver a parte racional encostando nessa parte mais lúdica, emocional da comunicação, sabe? As coisas confluindo, assim, aí fica mais fácil. Mas nunca é fácil vender coisas muito diferentes. Dá licença. Já teve alguma vez de você fazer um orçamento, ele estourar e depois você ter que repassar isso pro seu cliente ou então tirar alguma coisa, fazer alguma adaptação? É, isso às vezes acontece. Assim, o que, que acontece? Evento é uma coisa muito viva, né? Você planeja um monte de coisas e a gente tem uma equipe de pré-produção que a gente chama, ou seja, gente de produção que fica ali realmente só fazendo essa parte inicial, que é tentar entender quais são as necessidades e formatar isso da melhor maneira possível para o cliente, né? E mais precisa, né? Sim, para não errar. Mas pode acontecer. Pode acontecer de alguma... Assim, não vou usar o exemplo aqui da JMJ, mas o que aconteceu na Jornada Mundial da Juventude. Ou seja, você pegar um terreno que se sabia que havia necessidade de uma terraplanagem ali, de um aterro, vamos dizer assim. Mas eu acho mesmo, e eu conheço muita gente de produção, assim, conheço praticamente todo mundo de produção no Rio de Janeiro, e assim, o que todo mundo diz... Eu não estava envolvida, minha agência não estava envolvida, mas o que o pessoal de produção diz é que, de alguma maneira, não se esperava que fosse um processo tão pesado, com tanto trabalho, sabe? Com tanto dinheiro envolvido e com tanta necessidade de caminhões e caminhões e caminhões e não parava nunca mais, sabe? Assim, quase que uma areia movediça. Então, pode acontecer, como aconteceu. A melhor maneira, e é o que a gente tenta fazer na Finotrato, é você ter um processo muito transparente com o seu cliente, entendeu? Porque chega numa... Se uma coisa dessa acontece, aí depende também da magnitude do negócio, né? Porque assim, deu um erro de, sei lá, 10 centavos no lápis. Tipo, deu um erro de 10 centavos no lápis, sabe? Assim, não é nada... Ninguém vai morrer muito por causa disso. Mas... Como aconteceu lá, por exemplo, que é uma coisa muito maior em termos de custo, em termos de logística, em termos de alteração de evento, em termos de tudo, você tem que ser muito transparente com o seu cliente e falar, olha, aconteceu, acontece. E aí sim estudar planos B, C, né? Muitas vezes, a gente, quando começa o projeto, a gente já tem um plano B e um plano C, para algumas coisas que a gente desconfia que podem dar errado. Porque isso é... Aí já vai ficando macaco velho, aí você já começa a desconfiar que aqui vai dar errado ali e tal, você já começa a fazer uns planos B, C e D's. Mas às vezes nada disso funciona e na hora é transparência. Aconteceu, é verdade, vamos sentar e vamos discutir, não tem muito o que fazer, né? Vamos ver o que a gente vai fazer com o problemão. Boa noite. Você falou sobre as pop-up stores, aquele projeto da Boticário seria um exemplo disso, né? Então, eu queria saber como é que acontece esse approach com as pessoas no momento lá, assim, como é que vocês planejam uma estratégia de chamar as pessoas ali naquele momento, como é que funciona isso? Esse planejamento anterior ao acontecimento. Aí tem algumas coisas assim, depende muito. Quando você pega, você tem uma pré-produção onde você tem uma noção de quantas pessoas dentro do seu target, né, passam naquele shopping todo dia. Então você já tem uma noção de que você, se você se comunicar, não precisa ser super bem, mas você não precisa estar em distribuir folheto para todo mundo. O shopping está dentro, está em todas as cancelas, eu não preciso fazer isso, vamos dizer, porque se eu tenho um público, eu vou conseguir atender, sei lá, eu atendi 2.500 pessoas em 3 cidades, eu vou conseguir atender 800 e não sei o quê, vai, vamos fazer uma conta grosseira aqui. Mas se eu vou atender essas pessoas nesse espaço, eu não preciso, às vezes, dependendo do volume de pessoas que circulam dentro do shopping, fazer um esforço de comunicação tão grande. Por quê? Porque é um espaço aberto. Todo mundo está vendo quem passa. E aí tem uma marca que é uma marca querida. Se a gente estivesse trabalhando com uma marca problemática, talvez a gente tivesse que fazer um outro nível de esforço para pegar, ou uma marca desconhecida, para pegar alguém e falar, vem aqui conhecer. Agora, é uma marca já querida. Então, fica razoavelmente fácil quando você tem um espaço bonito, aberto, cheio de produto. Que está acontecendo aqui? O número de pessoas que para e pergunta, que é isso? Aí você fala assim, é uma experiência, você quer? Então, eu quero, qual é o horário? Tum, na hora. Então, assim, a gente, às vezes, sei lá, primeiro dia já tinha vários horários de outros dias já tomados. Então, não é muito difícil. Não precisou de um esforço de comunicação tão grande. Até por isso, porque é um espaço completamente aberto, assim, interessante, estava bonito, as pessoas ficavam ligadas no que estava acontecendo ali. Quando começava a funcionar, então, era uma loucura. Porque a mulherada que passava e via aquele monte de mulher se maquiando, nossa, aí era tipo loucura. Aí é só deixar rolar que as inscrições aparecem. Assim. Uma hora vai. É, uma hora funcionou. O Live Marketing é um novo conceito. Como é para vocês buscar pessoas capacitadas? O primeiro congresso aconteceu agora no meio do ano. Semana que vem tem a FICE, né? O Festival de Criatividade e Estratégia, também vai ser traçado e falado sobre o Live Marketing. Como que vocês buscam esses profissionais? É difícil. Porque, assim, na verdade, é difícil porque... porque tem coisas muito específicas. Quando você fala em criação, e você... Por exemplo, eu já dei aula também. Então, eu chegava para os meus alunos, e quando você fala em criação, normalmente as pessoas, alunos de comunicação, eles pensam muito naquela criação, que é uma criação mais conhecida. Aquela criação da agência de propaganda. Então, você vai, faz um anúncio, página dupla, tal, não sei o quê. Né? Ou... então, é muito do perfil também das pessoas, sabe? É difícil por causa disso, porque é um perfil mais específico. Por que eu digo isso? Vou me usar como exemplo. Eu já trabalhei em agência de propaganda, mas eu já trabalhei em agência de marketing direto, eu já trabalhei com digital, já trabalhei com evento. Então, assim... é uma coisa de a pessoa querer ir além da página dupla um pouco, sabe? É um pouco do perfil, né? Mesmo trabalhando em agência de propaganda, a gente já fez anúncio, aí você começa, ah, não, então vamos colocar, que nem a gente fez para a Absolut, vamos colocar a revista dentro de um saco de limão, porque a gente está falando de, sei lá, caipirinha de limão, sabe? Assim, a gente entrava numas aspirações assim, diferentes... por causa disso, porque você, de alguma maneira, tem um perfil que busca uma saída que não seja, que não esteja só dentro dessa comunicação totalmente unilateral, assim, né? Que tem uma emissão de comunicação e não tem uma resposta para aquilo. Eu acho que é um pouco perfil. Por isso fica mais difícil. Porque aí vira uma coisa um pouco mais aleatória, assim. Tem gente que tem perfil que nem... não estou falando... eu trabalhei em agência de propaganda, adoro os publicitários. Então, assim, é perfil. Você acha que pode acontecer igual o marketing digital, que até há pouco tempo não tinha instituições com cursos de graduação, pós-graduação, e o live marketing há pouco tempo, agora que começou alguns cursos, pode vir esse boom do marketing digital acontecer com o marketing, com live marketing? Eu espero que sim. E o que eu acho pior até quando você fala em live marketing, porque o live marketing tem essa abertura de muitos canais. Então, você trabalhar com, sei lá, aquilo que fala, no, né, rede social, evento, tá na rua, tá não sei onde, você tem que estar no telefone, você tem que estar em todo lugar, e aí é complicado. Né? Aí o perfil fica mais complicado. E aí você tem o profissional de criação que, de alguma maneira, também não pode estar tão distante da produção. Porque se você pega um profissional de criação em uma agência, um profissional de criação, ele está muito mais distante da produção, quando eu chamo a produção dos filmes, dos spots, né? Ele está muito mais distante dessa realidade, vamos dizer assim. Porque ele cria. E aí depois... alguém lá vai fazer todo um orçamento para colocar o filme no deserto, sabe? Aquelas coisas assim. Enquanto que quando você está... e aí, completando a pergunta de alguém, acho que o moço até já saiu, que é a coisa das verbas, quando você trabalha com verba, você tem que se adaptar. Então, por exemplo, a coisa o case que eu mostrei da TIM, do desafio, que foi o Game Mob que a gente criou. A gente não tinha uma verba gigante. Então a gente precisava arrumar alguma coisa que fosse muito legal, que desse um bom retorno para o cliente, que fosse, que mexesse com as pessoas, que marcasse essas pessoas de alguma maneira em 6 capitais. E não dava para virar e falar assim, ah, vou fazer um show incrível, sei lá eu, sabe aquelas coisas assim. Não dá, não tem dinheiro para fazer isso. Então a gente precisava de uma outra saída. A gente precisava conversar com essas pessoas, atingir essas pessoas, né, mexer com essas pessoas de um jeito diferente. Que não era isso. Então, eu acho que aí entra a complexidade. E eu acho bom os cursos existirem, porque é necessário ter uma preparação maior. É um profissional que precisa estar bem preparado nesse sentido. Eu espero que os cursos aconteçam e que as pessoas saiam bem preparadas. Assim, Gente, alguém tem mais pergunta para fazer para a Débora? Estou vendo que o pessoal tá saindo de fininho. Não? Podemos encerrar? Então, agradecer a presença da Débora, agradecer Obrigada essa viagem que você fez essa noite para estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza. Convidar a todos para estar aqui amanhã novamente. A gente vai passar aqui um certificado de participação para a Débora, só para a gente pontuar esse momento. Obrigada, gente. Boa noite.